que meu jeito fechadão plante coisa em mente de me enfeitar. Uns me acham bem radicalzão, outras acham a gente mó treta. Eu só quero progresso e gaveta, e que esse mal olhado me esqueça. Já me imaginei lá bem patrão, e nesse Natalzão vai ser o Deus. Porque tão guardado vários feriados, tá bom? Deixa ela lá. Lotado, a peça chegado, firmão. Mas não vou sacar. Se pagar de aliado da banca, escalado, falsão. Bom rompe pra lá. Castilca, que gruda, garupa, pra escutar. Não vai tentar matar o pau. Se tu se comportar, pode me perdoar. Bagulho doido, ó, ó, ó, ó. DJ Alex Sampler, original das produções. Pode ser que meu jeito fechadão plante coisa em mente de me pegar. Uns me acham bem radicalzão, outras acham a gente mó treta. Eu só quero progresso e gaveta, e que esse mal olhado me esqueça. Já me imaginei lá bem patrão, e nesse Natalzão vai ser o Deus. Porque tão guardado vários feriados, tá bom? Deixa ela lá. Pulso lotado, a peça ou tirado, firmão. Mas não vou sacar. Se pagar de aliado da banca, escalado, falsão. Bom, rompe pra lá. E